4-3. Escuta. Você pode coordenar a saída aí pra nós? E pra Dael, qual era do plano? Dael, é o que você. Ah, sim. A Dael, principalmente, a princípio é a Dael. Dael Leda e Bridge, pode ser top zero no meio. Obrigado, Dael Leda, Bridge, a primeira manhã, obrigado. Campinas 3680 aprovado, pronto, cópia. Prezado Campinas 380, já falando, apeixando no zero. A rota Lomba Bid, apeixando meia. Após a colagem, curva direita, no perfil da Gaó, Leda, após Leda, voa Bid, onde acerta a aerovia e sai conforme. Correção, decolada 17, com curva pela direita. 5072, o transponder, controle a PR1, 99.8. Gente, autorizado Campinas 380. Saída da El, Leda, Brito, escola da 17, primeira curva direita. Transponder 072, controle 119.8, no ar 4431. Fede está no portão 01? À esquerda. Quando plantar o puxa, é semana.